219, console, liberando o azul 4234. Boa tarde. Aguarde, nós vamos coordenar aqui junto em freio. O gate que o senhor vai prosseguir está ocupado aqui. Seria o número 4, está com a aeronave ainda. Tá perfeito, aguardando. É, bem, 7-0. Solo Salvador, boa tarde. Azul 4234, Taxiway Alpha. Azul 4234, boa. Prossiga táxis via Taxiway Alpha. Reporte para ingresso no pátio principal. Via Alpha, reporta para ingresso antes da Juliette 4234. Papa Romeu Lima, é o controle, siga. Boa tarde, entrada forte para Salvador, agora 20 milhas fora, corredor forte, 500 pés, com 04 a bordo, acionado no 0140. Começou lá os 28, frequência livre rotacional, no 45. Copiado, prossiga 500 pés na linha do litoral, o tempo Papa Romeu Lima. Vai prosseguir. O senhor prefere que seja até Buraquinho ou entre no Interlagos? Entrando no Interlagos, temos várias decolagens no momento. Prossiga no Interlagos. Sim, a gente vai prosseguir pelo Interlagos e o Papá Romeu Lima. Vai reportar visual para o campo. Senta. Estabilizou 601. No 601. Completa a LS X-Ray, chamando Torre, 18 Turismo 6. 18-6. Pegou o 601, estabilizado, baixou, travou. 601, boa tarde, número 2 para pouso. Venta de superfície 140 graus, 8 nós. Ok, aguardando está ali. Eu falo só 30, 712-119, não é mesmo? 619, grato. Livre na 01, pouso autorizado, pistão na 0. Livre na 10, 601. Salvador, gol, nome 112. Gol do 612, prossiga táxi via Taxiway Alfa Juliette para o gate 02. Alfa e Juliette para o 02. Havia. Pushback acionamento está 356704. No 04, aguarde para iniciar. Aguardando, grato. 45, confere, chame centro Recife, 125, 1 alterna, 133, 25. 251, alterna 3325, dá 31, 145, né? Boa. Só confirmando, gate 02? O 1612 da Gol, 02. Estacionamento 35415. No pátio 3, está autorizado o reporte para o táxi. Reportará para o táxi, táxi. O TAM 3567, temos a aeronave 737 da Gol que vai parquear no gate 2. Após o parqueamento desta aeronave, está autorizado seu push, reporte para o táxi. Tá ciente então, o 3567, aguarda a passagem da Gol, pode posicionar no 02 após acionamento 3567. Push. Agora no solo 33, libera a direita, chama na 2, mesmo nave. Aeronave. Seu controle? Solo, gol, livrou. 60352, aeronave. Confere, meu voo. Pronto. Alfa, aguarde para ingresso no pátio principal. Alfa, aguarda ingresso no pátio principal. Salvador, boa tarde, gol 1273, está cruzando 190, parando 60. O 1273, boa tarde, essa é a identificação na chegada Bonfi, desça para 4 mil pés, o altímetro 1013. 4 mil pés, 1013 na Bonfi, gol 1273. Salvador, 410, 48, prossiga um táxi lento via pátio 3 e reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal, trip 5415. Ouro 601, prossiga táxi via Juliette para o gate 07. Juliette, gate 7. Obrigado. Táxi da 3567 com 168, 4 horas com VIN. Copiado, com VIN, 4 horas, 168, autorizado táxi à direita, Índia Alfa, até o ponto espera, visto no zero. Quando lá, torre 18, decimal 62. É, direita, Índia Alfa, quando pronta, 354, não sei, pode prosseguir o táxi em frente, via parte principal, seguindo o Airbus da TAM, no ponto de espera, torre 18 decimal meia 12. 86, ponto de espera, gato. Eu faço a Romeu Lima, torre 18 decimal meia. 118 meia, graças senhor, um bom domingo. Você também. Corre Salvador, esse é o Triplo Papá, Romeu Lima, corredor de Interlagos, já visual com o campo. Triplo Papá, Romeu Lima, chama intenções. Pouso na bata, senhor. Ok. Ok, direto na bata, vento 150 graus, 99, já posso ir no solo controlado. Direto bata, vai reportar o solo controlado, Papá, Romeu Lima. Ah, 3567 a torre? Prossiga. Ultrapassou o ponto de espera, já tá pronto? Tá pronto, 3567, desculpa. Ok, tudo bem, termine de alinhar e decole. Vento 140 graus, 10 nós. Obrigado, alinhar e decolar 10-3567. Foi por conta do sol aqui. Ah, tudo bem, sem problema. Manda um abraço pro Da Silva. Davi? Da Silva. Ah, beleza, Da Silva do controle. Bom dia, abraço. Abraço. Salvador, boa noite, por meia, pushback acionamento, posição 8. Posição número 8, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, só para o táxi, boa noite. Oito, nove, quatro, boa, acelera a edificação, chegada a Mari, desça para 3.000 pés, 1.013 altinho. Para 3.000 pés. Na chegada a Mari, ultra 3294. P5495, ponto de espera pronto. 495 ali, mantém cabeceira no zero. Bem batendo. 3567, decolou os 42, agora controle, voo 935. 935, boa tarde. Os 42, frequência livre. Então, eu Lima. Controle, boa tarde, tá 3567, decolou na sua escuta. Contato radar na decolagem, suba 380, saída Gole. Na Gole, 380, 3567. Cinco, autorizado decolar, vento no 40 graus, 89. Autorizado decolar, 2495. Solo, boa noite, 56 para o táxi, 106 a bordo, 3 horas e 17, alternado, Salvador. 27 Salvador, qual é o AB? 106. 106, prossiga seu táxi via pátio principal, Índia Alfa. No ponto de espera, torre no 8, decimal 612. É coisa, torre no 8, decimal 612, é isso mesmo, tá correto. Pátio de Alfa, ponto de espera 286, boa noite. Falou, Salvador, web 6720. Boa tarde novamente, agora cópia Galeão 360. Boa tarde, WebJet 6720, está autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 10 com curva à direita, saída Dael, Leda, Videv, Upper November 857, após conforme o plano. Frequência do controle 19.35, código transponder 5431. Autorizado Galeão 360, decolando da 10, curva à direita, da Euleda BDV, após a November 857. 19.35 ao controle, 5431 é o transponder, WebJet 6720. Protejamento correto, desta para acionamento táxi. Chama. No 273, prossiga para 2000 pés, autorizado, Electric-X-Way. Reporte localizador. 2 mil pés, reportaremos no lote 1273. Salvador, boa noite 56, ponto de feira da 10, pronto. Boa noite 56, boa noite, linha de acolo, pista 10, metrona 50 graus, 7 mais. Livre de colete, pista 10, boa noite 56. Siga. Cinco no POB, confirme o código acionado. Código 5173, senhor Mike Fox, se confirme a altitude que mantém. Zero sete cinco, copiado. Acionando 5173, o senhor Mike Fox. Salvador, muito boa tarde, Oceaneve 1943 com informação Uniforme. Oceaneve 1943, acendo identificação na chegada Wolf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1013. Chegada Wolf, 4.000, 1013, o 060, autoriza a Proa de Ilhéus a presente? Firmo, chame 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite a todos. Gente, aguardando a coordenação agora para o de Ilhéus. Ok, ciente, Leda, direto, grato. Controle, gol 1856, decola, boa. 1856, contato radar na decolagem, suba 390, saída PUCA. 390 na boca, pode ser com medo. Trip 54 no 5 da presente, direto de Elos. Direto de Elos da presente, grato. Trip 54 no 5. Serra Mike Fox, não recebo o seu código transponder, por gentileza, cheque posição. Sala 3567, chame Centro Recife, 1288, Alterra 1260. 3567, Recife agora 1288, Alterra 1260. Boa tarde, até a próxima. Estou recebendo informações do seu transponder, Serra Mais Fox. Agora sim, no 075... a 83 milhas norte noroeste do Salvador. Copiado. Nove prossiga para 2.000 pés, está autorizado ele a X-Ray, reporte localizador. Gente para 2.000, vai reportar no localizador, está 3894. Estabilizado no ILS, gol 1273. 1273, completa, chamando torre 18 nesse momento. 18.6. Zero curva à esquerda, saída PUCA, Caju. Aparisk 58, frequência do controle 119.35, código transponder 5435. Autorizado, recebe no 3730, via rádio humano. A pista é a 10 com curva à esquerda, saída PUCA, com Raju. Aparisk 58, controle 119.35, transponder 5435, azul 4234. Correto neste paracionamento táxi. Paracionamento táxi 4234. Precisar no localizador, está 3894. 94 completa LSX-Ray, chama Torre 18 decimal 6. 86, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o TAM 3894. TAM 3894, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso em Salvador, para cheque o vento 160 graus 07 nós e o ajuste no 0 no 3, informarei pista livre. Ciente, aguardando, TAM 3894. Solo 55, libere próxima direita via Fox e chame solo em 121 decimal 9. Próxima direita, 1219, então. 45, obrigado, tenham todos uma boa noite. Boa. TAM 3894, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus 07 nós. Gente, trem baixado, travado, fui LS, livre pouso, pista 10, TAM 3894. À direita, saída Dael, Leda, Bidev, após Aprisk 50. Frequência do controle 119.35, código transponder 5434. Juliette, gate 03. Alfa Juliette, gate 03, 1273.